céu e vejo a brilhar a luz divina que me faz amar. É tão bom renascer, alegria que me faz viver. É tão bom renascer, alegria que me faz viver. E é tão bom poder contemplar com a tua presença que me faz amar. Sempre, Senhor, te amar, fazer de tudo pra não te deixar. É tão bom renascer, alegria que me faz viver. É tão bom renascer.